saudade que eu tinha da gente. Já bateu as botas e tá na sua cola, te pondo na fossa e ainda vai piorar. Vai ter outros pães, amores em off, te desejo sorte, cê vai precisar. E agora eu tô bebendo é porque a minha boca quer e não porque meu chora. A saudade que eu tinha da gente já bateu as botas e tá na sua cola, te pondo na fossa, ainda vai piorar. Vai ter outros pós, amores em off, te desejo sorte, cê vai precisar. Cê vai precisar. Pisaio Rodolfo, Hugo e Guilherme. Você vai precisar, viu? Nossa FM. Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem. O meu coração está cansado, ser torturado e precisa de alguém. Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem. O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém. Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu quiser. Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder. Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu. Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol, pois o meu coração é meu lar. Se você quiser ir, pode vir, já guardei seu lugar. Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos, mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdemos. Vou tomar o caminho mais reto, vou seguir direto até onde eu quiser. Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder. Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu. Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol, pois o meu coração é meu lar. Se você quiser ir, pode vir, já guardei seu lugar. Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos, mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdemos. Onde haja sol e onde haja chuva, porque dá-lhe chuva. Jorge Matheus aqui, cantando bonito pra você. Conexão 96, volta já já. Apoio Cultural. Agora é a vez deles. Drops Campete. Drops Campete. Mesmo com muitos cuidados, a hepatite, por exemplo, pode afetar os gatinhos que precisam ser tratados o mais rápido possível. A hepatite felina é uma inflamação do fígado e tem várias causas, como infecções virais, bacterianas, pela ingestão de produtos, medicamentos tóxicos e devido a tumores. Os gatos podem apresentar sintomas como falta de apetite e disposição, perda de peso, barriga inchada, alteração de comportamento, entre outros. O tratamento vai depender da causa, por isso é importante a análise clínica de um veterinário, mas entre as abordagens terapêuticas, a mais comum é o correto manejo nutricional do animalzinho. Nossa FM, informa a hora certa. 3:02. Confira agora as notícias dos principais veículos de comunicação. Gazeta do Povo. Lula tenta se aproximar do favorito à presidência da Câmara, mas Hugo Mota quer independência. Metrópolis. Enem 2024 teve 12 redações com nota 1000, 48 a menos do que em 2023. Dos 12 candidatos que gabaritaram a redação, só um é estudante de escola pública. Resultados do exame foram divulgados nesta segunda. Estadão. Empresas admitem ter comprado dados de concorrentes em esquema de espionagem investigado pela Polícia Federal. Grupos como Porto Belo e Vicunha firmaram acordos com as autoridades brasileiras para atenuar as sanções impostas na lei pela conduta irregular. Procuradas, companhias não se manifestaram. Valor econômico. Ambiente externo mais difícil impõe maior risco fiscal em 2025. Mediana das projeções de economistas indicam déficit primário de 0,5% do PIB para 2025 e de 0,6% para o ano que vem. R7. Notas do Enem em Matemática e Ciências caem, mas média na redação sobe 15 pontos. Terra Brasil. Enem, apenas 12 estudantes conseguiram nota 1000 na redação, diz ministro. Revista Oeste. Defesa de Silveira apresenta a 11ª pedido de indulto. Advogado Paulo Faria afirma que o benefício concedido pelo presidente Lula a detentos abrange também o ex-deputado federal. Hoje em dia. Hoje só tá dando Enem, viu, nas manchetes. Redação nota 1000. Aluno de escola pública de Minas recebe pontuação máxima na prova do Enem. Outros 11 estudantes tiveram nota 1000, todos da rede particular. Conexão 96 está de volta! Hoje é dia de realizar seus sonhos. Qual seria seu maior sonho? O Rafael sempre sonhou em ter minha própria empresa de tecnologia, criando soluções inovadoras para facilitar o dia

como eu queria ser esse copo na tua mão, só pra mexer com você. Quando se dá uns golão, quando a gente se perdeu, fui parar no descartável. Quem reutiliza eu? Seu romance reciclável. Segura na palma da mão. Ai, que saudade do teu beijo outra vez. A tua boca toma as filas como eu gosto. E se você quiser me usar mais uma vez, eu topo. Ai, que saudade do teu beijo outra vez. Na tua boca toma as filas como eu gosto. E se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Me chama, bebê. Pode me chamar de copo. Pode me chamar de copo. E se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Pode me chamar de copo. Pode me chamar de copo. E se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Pode me chamar de copo. Pode me chamar de copo. E se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Pode me chamar, pode me chamar. Pode me chamar de copo. Pode me chamar de copo. Se quiser me utilizar mais uma vez, eu topo. Nossa FM apresenta Arquivo Nossa FM. Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco. Cachorro inteligente, adestrado e muito louco. Só faltava falar, se latia eu entendia. Até o telefone o malandrinho atendia. O meu vizinho um dia cismou da mão que quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu. Tem alguém aí? Ele respondeu: é algum marmanjo? Assim confirmou: ele tá na sala? Pitoco negou: ele tá no quarto? Assim confirmou: faz tempo? Pitoco uivou: que eles estão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou, a casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. Cismou da mão que quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu: tem alguém aí? Ele respondeu: é algum marmanjo? Assim confirmou: ele tá na sala? Pitoco negou: ele tá no quarto? Assim confirmou: faz tempo? Pitoco uivou: que eles estão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou. Ah, Pitoco esperto, preciso de um cachorro desses. Nossa, é firme com Teodoro e Sampaio. No Brasil. Conexão 96, volta já. Apoio Cultural. Aninha na Cozinha. Oferecimento: Restaurante do Preguinho, o melhor da comida caseira. E aí, bateu aquela fome? Tá na hora da receita do dia. Aninha na cozinha. Aninha na cozinha. Queridona, hoje no Aninha na Cozinha vamos preparar juntas batata laminada com queijo cheddar e bacon. Fica tão gostosa essa batata. Vamos lá, hein? Vamos precisar de 4 batatas inglesas grandes, sal e cebolinha picada a gosto, 12 fatias finas de bacon, azeite para regar e 12 fatias de queijo cheddar. Se você não tiver o cheddar, tudo bem. Use o que você tem em casa. Cozinhe as batatas com casca em uma panela com água fervente e sal por 10 minutos. Escorra, passe por água corrente e deixe esfriar. Com uma faca, corte fatias finas sem chegar até o final da batata. E em cada fatia de batata, intercale com uma fatia de bacon. Passe para uma forma, regue com azeite e leve ao forno médio pré-aquecido por 25 minutos. Depois retire, deixe esfriar e entre as fatias restantes coloque o queijo. Volte ao forno até derreter. Retire, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida. Enjoy! Que delícia! Aninha na cozinha! Aninha na cozinha! Restaurante do Preguinho segue fazendo diferencial. Comida caseira super deliciosa. Cardápio variado todos os dias. O menor preço da cidade. Você almoça à vontade e só paga R$10. Marmitex também apenas R$10. E mais, pastel quentinho e suco geladinho. E ainda aquela cerveja super gelada. Restaurante do Preguinho, aberto diariamente servindo almoço e jantar. O Alexandrino Chagas, número 46, no Centro de Oliveira. WhatsApp 37 999628110. Restaurante do Preguinho. Nossa FM, informa a hora certa. 3h23, não se atrase, não saia sem seu guarda-chuva, que já começou a chover com tudo. Conexão 96. Suas tardes conectadas às melhores músicas. De segunda a sexta, de 13 às 17 horas. Nossa FM. Informa o tempo e temperatura. Em Santo Antônio do Amparo, a previsão para hoje é dia de céu nublado com chuva no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Mínima de 17, máxima de 26 graus por lá. Conexão 96 está de volta! A pergunta de hoje é a seguinte: qual seria seu maior sonho? Aquele sonho que você tem desde a infância? Você fala, nossa, se eu pudesse, eu quero realizar ele. Talvez seja uma profissão, ou a conquista de algo material, ou pode ser uma coisa simples, mas que pra você tem um valor inestimável, até porque não importa o tamanho do seu sonho, o que importa é a intensidade que você sente aí dentro do seu peito. Eu tenho certeza, eu tenho fé que você vai realizar ele, e você? O Gustavo, meu maior sonho é ser escritor. Olha, gostei dessa, Gustavo. Sempre gostei de escrever, de criar histórias e seria incrível ver meus livros sendo lidos por outras pessoas ao redor do mundo. Arrasou, Gustavo. A Juliana, eu sonho em ser professora, ensinar crianças e ajudá-las a construir um futuro melhor. A educação é a chave para transformar a vida de qualquer pessoa. Ah, com certeza, Ju. Arrasou. Valeu pela participação. Olhei pro relógio, já são 4h30. Acabei de abrir mais um long neck com minha camiseta. Sou eu comigo mesmo, meus medos, meus erros. É quando a cidade dorme que minha consciência desperta. É saudade fazendo barulho, arrependimento dando murro. Eu perdi alguém, perdi a moral, o sonho, o rumo. Hoje eu rasgo essa camiseta e acabo com as longas do mundo. Vem. Só quem já bebeu com saudade sozinho sabe exatamente o que eu tô sentindo. Só quem já virou madrugadas no bico sabe o que é perder uma boca e não achar o gosto da maldita boca no hito. Quem já bebeu com saudade sozinho sabe exatamente o que eu tô sentindo. Só quem já virou madrugadas no bico sabe o que é perder uma boca e não achar o gosto da maldita boca no litro. Pra cima, assim, pastel,

West Coast, I know you are right. You don't know Midwest, what you mean to me. A Júlia, Rubi, o Daniel, o Matheus aqui na escuta. Alô, alô! A Kefani, o Kaká, o Felipe, a Nanda, a Gabi e o Matheus, todos aqui, ó, na mesma sintonia. Nossa FM! Conexão 96, volta já! Apoio Cultural. Programa da Alegria. Suas manhãs com muita irreverência. Informação horóscopo. De segunda a sexta, de 9 às 13 horas. Nossa FM. Informa a hora certa. 21 minutos para as 4. Conexão 96. Suas tardes conectadas às melhores músicas. De segunda a sexta, de 13 às 17 horas. Programa da Alegria, segunda a sábado, das 9 às 13 horas, tem o oferecimento de gás Caslar. Seu gás acabou? Ligue 3331-2044 e receba rapidinho. Não deixe seu fogão parar. 3331-2044 ou 99864-6889. Conexão 96 está de volta. Qual é a trilha perfeita dos seus sonhos? Pensa na música sonora daquele momento especial. Pode ser o som da sua banda favorita, tocando ao vivo, ou a música que marca a sua conquista. Que tal? Hoje é o dia de ouvir a Melodia da Esperança. Chegando a saudosa Marília Mendonça. Sabe aquela ciumeira que arranca as espinhas, que faz você perder o controle pela pessoa amada? Aqui tem também. Recomendável aumentar o volume. Curte essa só. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Aceitando só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra.

você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior é te perder. Dormi, quero te encontrar e desabafar todo meu sofrer. Estar ao seu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje não sei sofrer, sofrer, esquecer. FM com Sol pra contrariar, domingo, ei, coisa boa, um pagodinho pra animar essa segunda-feira, pra você começar com o pé direito a semana. Conexão 96, volta já já. FM, oh yeah. Tá todo mundo vindo, oh. Nossa FM. Apoio Cultural. Link Upgrade. Upgrade. Todas as novidades da música. Link Upgrade. E aí, turma, chegou o nosso Link Upgrade. Aqui é o Rodrigo Campos que tá falando no seu radinho. What I've Done, single de estreia do álbum de 2007 do Linkin Park, Minutes to Midnight, rompeu a barreira de 1 bilhão de streamings no Spotify. Com isso, a banda emplaca sua quarta faixa no Clube do Bilhão, um seleto grupo de canções que atingiram essa emblemática marca, como Don't Stop Me Now, do Queen, e Wonderwall, do Oasis. Antes de What I've Done, o Linkin Park já havia atingido mais de 1 bilhão de plays com In The End e Numb. I tried so hard and got so far. A gente, a Pitty anunciou nas redes sociais que vai dar uma pausa na carreira. Eita, na publicação a cantora disse que chegou a hora de dar um tempinho, né? Pitty escreveu ainda que é hora de pausar, reabastecer e preparar o solo para os novos frutos. A cantora finalizou a publicação dizendo que a próxima era vai ser muito forte. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo. Só você não viu. Link Upgrade. Upgrade. Todas as novidades da música. Até a próxima conexão. Nossa FM. Informa a hora certa. 9:04. Conexão 96. Suas tardes conectadas às melhores músicas. De segunda a sexta, de 13 às 17 horas. Hora do lanche da tarde, nada melhor do que você comer as deliciosas quitandas lá da padaria do Nando, porque lá você vai encontrar um delicioso, aquele saboroso pão doce com creme, aquele pão de milho, aquele pão doce com queijo. Lá também você vai encontrar o pão de queijo. Ah, sabe aquele joelho recheado de pizza? Lá também tem, hein? O bolo de limão, a broinha de queijo, o pão de leite, a broa de coalhada. Ah, o bolo de milho e também a tradicionalíssima rosquinha de nata. Tudo isso e muito mais lá na padaria do Nando. Eu no seu lugar não perderia essa. O zap zap para pedidos e encomendas, atenção, hein? É o 37998400487. Na rua Tamoios, número 234, no bairro Dom Bosco. FM. Tá todo mundo ouvindo. Nossa FM. Conexão.

deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mete a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso a choro no rosto. Cê vem aqui me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não por preciso gostoso. Isso, Simone Mendes, não me mata não, ai, erro gostoso. Nossa, FM cantando bonita aqui pra você. Com a Simone Mendes. São 96, volta já. Uma fofoca quente, hein? Continue ligado. Apoio Cultural, a playlist mais top do rádio. Ah, pensa nos que bonito que a gente vai dar. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Vou te encher de flor, minha flor. Sua playlist em um só lugar. Nos primeiros 200, a espuma sobe no meu copo e você vai saindo sem ressentimento. A sua rádio do seu jeito. Mais música. Muito mais rádio. É a melhor. Nossa. Nossa. Nossa FM. Suas manhãs têm sabor de clássicos sertanejos no programa Parada Sertaneja. De segunda a sexta, de 5 às 9 horas. Apoio. A Casa de Carnes MG tem o melhor kit da cidade. WhatsApp 37 99801-6899 ou no fixo 33317809. Casa de Carnes MG, a preferida de Oliveira. Cavalos de potência, estabilidade nas curvas e as melhores dicas a bordo. Automotors. Cerca de 15 milhões e 700 mil veículos usados foram vendidos no ano passado. Segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados, esse é o melhor número dos últimos 13 anos e representa um crescimento de 9% em comparação a 2023. Em média, o Brasil fechou o ano de 2024 com 77 mil veículos usados e seminovos comercializados por dia. Os carros mais vendidos foram aqueles com 13 anos ou mais, superando 5 milhões e 700 mil unidades. Já entre os modelos, o Volkswagen Gol ficou na liderança absoluta do ranking, com quase 70 mil carros vendidos. Muito à frente do Fiat Palio, com 36 mil. Automotors. Automotors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Nossa FM. Informa a hora certa. 4 e 2, boa tarde pra você. Conexão. Conexão 96. Suas tardes conectadas às melhores músicas. De segunda a sexta, de 13 às 17 horas. A equipe da JG Topografia utiliza equipamentos de última geração. Atua com levantamentos planialtimétrico e planimétrico para retificação e uso capião. Locação de obras e cadastro ambiental rural. Para fazer empréstimos ou alterações em documentações, o produtor rural está obrigado a realizar o georreferenciamento de sua propriedade. Deixe isso por conta da JG Topografia. Aqui tem tecnologia de ponta. Responsável técnico Fernando Seixas. WhatsApp 037 99959 4239. Em Oliveira e região é assim. Meu nome é Eduarda, sou do bairro Dom Bosco. Eu também estou ouvindo a nossa FM. Tá todo mundo ouvindo a nossa FM. Compre o gás Gaslar pelo fone 3331-2044 ou 99864-6889. São os telefones do gás que dá sorte o ano inteiro pra você. Conexão 96 está de volta. De volta e pra lá de acompanhada aqui. Que um babado dos bons? Então toma. O babado dos bons é que eu estou muito bem acompanhada aqui nos estúdios da nossa FM, recebendo aqui a Daiane, o Eduardo e também a ganhadora do Vale Compras de R$50 mil, a Letícia. Boa tarde pra vocês, meninos. Boa tarde, Wesley. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo jóia. Então, quero que você começar pela Daiane. Daiane, a campanha Um Toque de Natal da Sinol foi o maior sucesso. Muitas pessoas compraram no comércio local prestigiando. Muitas pessoas ganharam também no decorrer das semanas, dos dias. Como que foi toda essa expectativa para vocês? Então, foi muito bacana. Hoje a gente está aqui mesmo para celebrar esse sucesso que foi a campanha de Natal do ano de 2024. A gente quer começar agradecendo, né, todo mundo que fez parte dessa campanha, que foi grandiosa. Os empresários, as equipes de venda, a Rádio Nossa FM e, claro, vocês clientes que participaram ativamente, pedindo cupomzinho, cadastrando. E essa campanha só foi sucesso graças à união e o esforço de cada um. Hoje a gente veio aqui anunciar a ganhadora Letícia. Quem acompanha aí nas redes sociais já conhece o rostinho da Letícia. Sim. Todo mundo comentando: ah, eu conheço ela, que bom que ela ganhou. A Letícia faturou R$50 mil em Vale Compras. Vai começar o ano aí de 2025 com o pé direito, né, Letícia? Amém. Letícia, como a gente tá falando nos bastidores, você não esperava ganhar, né? Sim, eu não esperava. O pessoal da Sinol chegou lá em casa. Primeiro, como é que ele chama? O Paulo. Paulo desceu do carro e falou assim comigo: você quer a Letícia? Aí eu: sou eu sim. Aí ele: tem uma encomenda pra você. Aí eu: mas encomenda? Eita. Mas que encomenda? Sim, tem uma encomenda pra você. Aí de repente desceu a Daiane, o Eduardo, tudo com a blusinha da Sinol. Falei: cita. Aí ele: você ganhou R$50 mil no sorteio. Eu falei: não. Sério? Ele: é você sim. É você. Eu: não, porque eu não tinha tanto cupom assim, era a maioria do meu irmão que eu cadastrei pra ele. Olha. E tal. Ele: não, é você sim, eu tenho certeza. Ele botando o pé. Aí depois ele falou: olha, foi o sorteado, foi do gás Caslar. Olha só. Eu pensei: poxa, foi o gás que eu pedi pra minha mãe. Tá vendo? Aí foi o gás. Realmente foi o gás Caslar que me deu a sorte. O gás da sorte, inclusive. Gás da sorte. Letícia, conta pro pessoal quantos cupons você cadastrou do gás. Um cupomzinho. Olha aí. Um cupom. No meio de tantos que tinha lá no aplicativo, o gás Caslar me deu a sorte. Ela tava desacreditada, porque tava. Muitos cupons ela tinha cadastrado. E eles conversando comigo e eu nem aí. Eu falei assim: não, não deve ser mentira ainda. Só que quando chegou de tardezinho, o pessoal tudo me mandando mensagem, parabéns, aí eu comecei a chorar. Aí a ficha caiu. Ah, coisa boa. A ficha caiu. E eu dormi assim com o coração acelerado, eu mesmo. A ficha caiu foi depois, então, foi. Né, Letícia? Na hora é uma sensação assim, sem ser nada. Nossa, que bacana. E você, Daiane, vocês entregaram os prêmios para os ganhadores no decorrer de toda a campanha e foram a mesma sensação também, na pessoa que ganhou a moto, não é? Sim, é muito satisfatório você entregar ali pessoalmente para o pessoal. Não tem preço, gente. É muito bom ver a carinha de vocês. E isso é possível graças aos empresários que participam. O pessoal que engaja mesmo, vocês foram incríveis, gente. Vocês acreditaram na campanha, mostraram que juntos podemos criar algo muito grande. Algo que foi... A campanha foi maior do que imaginávamos, foi excelente. E a força do comércio está aí, no compromisso de cada um, de você, e vocês mostraram isso com excelência. Obrigada, viu, a cada um que participou, a cada um que acreditou e fez parte com a gente dessa campanha. Eu queria aproveitar e fazer um convite, posso, Wesley? Claro, com certeza, fica à vontade. Eu quero falar com você aí que tem CNPJ e ainda não é associado da Sinol, para você vir fazer parte com a gente. Participar das nossas campanhas é uma forma de fortalecer seu negócio, engajar seus clientes e contribuir para o crescimento da nossa economia. É, sem falar que quando a gente se une, a gente consegue trazer ainda mais benefícios para todos. E isso a gente quer para a nossa cidade, que a gente quer crescer junto, quer que as cidades vizinhas crescem junto com a gente. A gente quer uma região participando ativamente desse movimento. E cada novo associado faz com que nossas campanhas se tornem ainda maiores e mais impactantes. Então, entre em contato com a gente, conheça os nossos serviços e venha construir um futuro com a gente. Bacana. E não só de Oliveira, né, Daiane? Claro, a gente teve muitas empresas participando aí da região. São Tiago, a gente teve o Império lá participando com a gente. Bacana. E premiou lá, eu acho que ele deu 2 ou 3 prêmios lá. Olha em Santiago. Olha só. Isso. São Francisco de Paula também estava aí com a gente. Casa de Carne São Francisco, Comercial JJ, AKNI Modas, Supermercado Dois Irmãos. E nossa querida Morro do Ferro também está participando lá com a Lalu, Comerciaria Serrana, a Ana da Terra. É, a gente tem um pouquinho da Sinol em cada canto aí. E a campanha de Natal não foi só sobre prêmios, né, Wesley? Sim, sim. É um movimento do comércio para valorizar nossas empresas e criar mais movimento. Criar um movimento festivo, inesquecível para as pessoas que participam. E de união e cooperação entre os próprios comerciantes também, que é possível com muita, né, garra e força de vontade, como foi essa campanha desse ano, né? E como todos os anos que já acontece aqui na cidade e na região, né? Isso mesmo. E sem contar que a gente premia com Vale Compras. Então, isso volta diretamente para quem investe na campanha. Isso mostra que essa é uma via de mão dupla, né? Onde todos ganham. Com certeza. Letícia, já pensou como que vai gastar esses 50 mil em prêmios? Sim, esse ano comecei assim, esse ano vai ser meu. Eu vou construir a minha casa. Perfeito, Juliana. Dito e feito, Letícia, aí, perdão. Eu vou construir a minha casa, se Deus quiser. É isso aí. Oi, gente. Agradecer mais uma vez o Wesley, foi maravilhoso estar participando aqui com você. Agradecer a vocês, empresários, associados, clientes, parceiros como a nossa FM, que esse ano de 2005 a gente tem ainda mais oportunidades de crescimento, união e sucesso para todos nós. Então, fique atento aí vocês, segue as nossas redes sociais, a da nossa FM, a da Sinol, que sempre a gente está trazendo novidade aí. E vamos continuar juntos aí, construindo uma história de conquistas para a cidade e para a região. E tá vindo muita campanha boa aí para 2025. Então, fica ligado aqui nas redes sociais. Isso mesmo. Oi, então, muito obrigado, então, meninos. Olha, foi linda a campanha. Foi um prazer ter feito parte também disso, ter contribuído um pouquinho. E a Rádio Nossa sempre estará aberta para novas aberturas aí para a gente estar compartilhando o melhor do nosso serviço aí para a população da região. Isso mesmo, vocês fazem com excelência. Obrigada, Sinol, né, pela essa campanha. Foi assim, muito lindo o jeito que vocês chegaram lá em casa. Muito educada, Daiane, Eduardo, todos eles. Muito obrigada. A gente que agradece, Letícia. Aí. Daqui machuca e pouco mais. Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi. Oi! Esquim! Mais uma vez quebrei a cara. Você me demonstrou ser mulher de momento. Me enganou ainda mais. Brincou com meus sentimentos. Por quê? Você me toca, eu vejo a mentira.

de onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar pra nunca mais ter fim. Na sombra do olhar tentei te encontrar, mas nada além de mim. Onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. Diz pra mim sobre você. Que é a hora certa. Tenho tanta coisa nova pra contar. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. Nossa FM apresenta Arquivo Nossa FM. Na verdade, todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some. Na verdade, todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião rei vai atrás da caça, carcará só fica na sobra. Gavião rei vai atrás da caça, carcará só fica na sobra. Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra. Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno. Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno. Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo. Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno. Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno. Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo. Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico. Gavião só dorme no pau. O Emerson, a Jéssica, a Estel, o Luiz, o Cledinho aqui na escuta. Alô, alô! A Maria, a Sara, a Maíra, a Amanda, o Moacir, a Miriam e o Andrezão, todos aqui, ó. Nossa FM! Conexão 96, volta já! Apoio Cultural. Verão. Verão! Drops de verão. As melhores dicas para o seu verão. Drops de verão. Você sabia que o verão pode desregular os horários de sono? Isso acontece devido ao aumento das atividades que são feitas e à luz solar prolongada durante o dia. Se sentir muito calor ou cansaço, a dica é aproveitar o período mais quente do dia para descansar, optando sempre por um ambiente fresco e confortável. Se você gosta de praticar exercícios ao ar livre, procure fazer no período da manhã ou final da tarde, quando a temperatura tende a ser mais amena. Outra dica importante é utilizar roupas claras e feitas de materiais que permitam a transpiração. Drops de verão. As melhores dicas para o seu verão. Drops de verão. É top, é top, é top, é top, é top. Eu vou instalar na Top Internet. É isso mesmo, minha gente. A internet mais rápida da região está disponível no seu endereço. Top Internet, a única internet top de verdade. Garanta sua melhor conexão entrando em contato no 3321-9900. Anote aí, 3321-9900. Ou visite nosso escritório na Avenida Maracanã, número 37, Centro. É top, é top, é top, é top, é top. Eu vou instalar na Top Internet. Nossa FM. Informa a hora certa. 4h26. Conexão 96. Suas tardes conectadas às melhores músicas. De segunda a sexta, de 13 às 17 horas. Nossa FM informa o tempo e temperatura. Em Itapecerica, a previsão para hoje é dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da manhã e da tarde. A noite será chuvosa. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Nossa, tá todo mundo vindo. Todo mundo vindo. Nossa FM. Conexão 96 está de volta. O Zé Neto, da dupla com Cristiano, enfrentou uma luta interna nos últimos anos, com problemas de saúde causado por vícios em álcool e cigarro eletrônico. Durante os shows, ele misturava bebidas com remédios, o que prejudicava sua voz e saúde mental. Só após uma crise de saúde, ele decidiu buscar ajuda, entrando em tratamento para depressão e vícios. Após uma pausa para se recuperar, a dupla retornou aos palcos em dezembro do ano passado, com Zé Neto destacando a importância de cuidar da saúde mental. Seja bem-vindo, Murilo Golfo. Bruno César e Rodrigo, que honra, meus irmãos. A honra é nossa. Tá gaguejando demais pra quem já decorou o texto. Começa pelo começo. Vai falando suas desculpas farrapadas, seus motivos egoístas. Desabafa. Põe um fim em nós, bota eu pra correr. Eu quero tá longe quando a saudade topar com você. Cê vai entregar meu beijo de bandeja pra rua. Se eu bato o pé na muvuca, eu não volto mais nunca, nunca, nunca. Vai entregar meu beijo de bandeja pra rua. Aí é loucura. Me solta que alguém me segura. Será que ela vai ter coragem de me soltar? Eu acho que não. Vai falando suas desculpas farrapadas, seus motivos egoístas. Desabafar. Põe um fim em nós, bota eu pra correr. Eu quero tá longe quando a saudade topar com você. Cê vai entregar meu beijo de bandeja pra rua. Se eu boto o pé na muvuca, eu não volto mais nunca, nunca, nunca. Vai entregar meu beijo de bandeja pra rua. Aí é loucura. Me solta que alguém me segura. Cê vai entregar meu beijo de bandeja pra rua. Eu não volto mais nunca, nunca, nunca. Vai entregar meu beijo de bandeja pra rua. Aí é loucura. Me solta que alguém me segura. Aí é loucura. Me solta que alguém me segura. Nossa FM, a sua companhia de todas as horas. Terminou, espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder, e que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém. Jogando na sua cara que eu te superei, doeu meu ser. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Por quê? Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falador. Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. Israel e Rodolfo, Mari Fernandes. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém. Jogando na sua cara que eu te superei, doeu meu ser. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Pra cima! Porque quando você me viu, sua noite acabou. Passar vergonha ao vivo é pouco pra falador. É pouquinho, viu, Mari? Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. FM. Músicas que marcaram época, vidas. Os maiores sucessos de todos os tempos você ouve aqui. Eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força em um instante de saudade e dor. Eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça. Gire pra frente e volte atrás milhões de anos quando todos os continentes se encontravam. Pra que eu possa caminhar até você. E eu sei, mulher, não se vive só de peixe. Nem se volta no passado, as minhas palavras valem pouco. E as juras não te dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou mudo. E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida. E a vida é boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. A vida é melhor quando tem uma boa companhia do lado. Nossa, FM com Rubel e Ana Vitória. Partilhar. Conexão 96, volta já. Mais fofoca chegando daqui a pouquinho pra você. Apoio Cultural. Pão de queijo redondinho, gostoso e quentinho, uma delícia de sabor. É com a Alô Sabores, o jeito mineirinho de fazer com carinho. Aquele preço especial e sabor. sabor sem igual. No trabalho, em casa, na mãe ou na tia, qualquer hora do dia, seu mundo repleto de cores é com a Alô Sabores. Alô Sabores. Na Estica, as melhores dicas de moda e beleza para você ficar poderosa. As roupas roxas são realmente atraentes e atualmente são extremamente procuradas. E hoje a gente mostra aqui quais cores combinam bem com este tom. A cor roxa é extremamente versátil e combina particularmente bem com as chamadas não cores, ou seja, com branco, preto, castanho e cinza. Mas o tom também pode ser estilizado com outros tons, especialmente com amarelo e laranja. Uma combinação que sempre dá certo é o roxo com jeans. Enquanto um tom roxo claro combina muito bem com jeans em uma lavagem azul claro, um roxo escuro combina bem com jeans em lavagem azul escuro. Outra combinação imbatível é o roxo e marrom. As duas cores harmonizam perfeitamente e são ótimos para usar no escritório ou em eventos noturnos chiques. Na Estica, as melhores dicas de moda e beleza para você ficar poderosa. Nossa FM, informa a hora certa. 4:39. Conexão 96. Suas tardes conectadas às melhores músicas. De segunda a sexta, de 13 às 17 horas. Você sabe como está a saúde de seus olhos? Não? Então marque já uma avaliação no Instituto de Olhos de Oliveira. Exame de vista computadorizado, em aparelhos de última geração. Oftalmologistas altamente qualificados. Especialistas em cirurgia de catarata, ceratocone, glaucoma, doenças da retina e lentes de contato. Instituto de Olhos de Oliveira. Avenida Valdemar Fernal, 54, segundo andar, no prédio da Unimed. Telefone 3332-7205. Nossa, tá todo mundo vindo, todo mundo ouvindo. Nossa FM. Conexão 96 está de volta. Que um babado dos bons. Então toma! O Rodolfo, da dupla com Israel, compartilhou uma história inusitada durante o programa Sabadão com Virgínia. Ele relembrou um encontro amoroso que descreveu como o pior date de sua vida. A situação ficou tensa quando a mulher revelou que seu marido estava esperando no hotel, deixando Rodolfo desconfortável. Ele sugeriu que ela fosse embora junto com o marido, encerrando o encontro de forma inusitada. O que você achou dessa história? Conte-me aqui no 37-3331-5621. Eu adorei essa história. Haja colírio com Guilherme Benuto e o Guilherme pra você. Agora 20 pra 5. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu feed, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. O Guilherme, haja colírio, preço, olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo. Não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Água colibre, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Você prometeu, prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração confessa. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. E aí? Haja colírio, preço, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não voltar dinheiro pra mim. Haja colírio preto, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, assim. E vai piorar se não voltar dinheiro pra mim. Haja colírio. Sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Vai piorar demais. Do Guilherme, Guilherme Benu. Nossa FM apresenta o Destaque da Hora. Matheus Fernandes. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. Ai que vontade de tacar meu celular na parede. Coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Liga pra ela, Dilma! Oh baby, me atende. Ai, ai que vontade de tacar meu celular na parede. Ai que vontade. Oh baby, me atende. Ai que vontade de jogar meu celular. Baby, atende o Matheus Fernandes e o Dilcinho, que senão atende eu também. Nossa, FM. Gostou, faz baby, me atende. Olha, baby. Conexão 96, volta já já. E aqui na nossa é utilidade pública também. Apoio Cultural. Utilidade Pública. O Alexandre, conhecido por Té, encontrou um conjunto de capa de chuva motoqueiro próximo à rua Carlos Bernardes Costa. Se você... Quem perdeu, favor entrar em contato no 37988469168 ou aqui na Rádio Nossa. Repetindo, Alexandre, conhecido por Té, encontrou um conjunto capa de chuva motoqueiro próximo à rua Carlos Bernardes Costa. Se for sua, entre em contato no 37988469168 ou aqui na Rádio Nossa. Oliveira Supermercados, o super com preço de atacado. Informa a hora certa. 12:05. Ano de supermercado grátis. E para participar é muito simples. Nas compras acima de R$150, ganhe um cupom e concorra a um ano de supermercado grátis. Não perca essa chance e confira. Arroz Codisul tipo 1,5 quilos, só R$25,89. Arroz Vasconcelos tipo 1,5 quilos, por R$29,98. Feijão Carioca do Campo tipo 1 quilo, por R$4,49. Temos macarrão Vilma com ovos 500 gramas, exceto cortes especiais, por apenas R$3,99. Tempero Anjo Branco pote 500 gramas, só R$5,29. Oliveira Super, o super com preço de atacado. Participe da nossa promoção e boa sorte! Conexão 96 está de volta. E o seu tema do dia tá rolando daquele jeito que você ama. É aquela provocação diária de sempre. A de hoje é a seguinte: qual seria seu maior sonho? O André, meu maior sonho é conseguir um emprego em uma organização internacional, onde eu possa trabalhar com questões globais, como o meio ambiente e direitos humanos, fazendo a diferença no mundo. Olha, André, que sonho grandioso esse. Questão de tempo para você conquistar ele e alcançá-lo. Obrigado pela participação. A Cláudia, sempre sonhei em ser atriz de teatro. A ideia de me expressar e de passar emoções através da arte sempre me encantou. Eu gostaria de viver disso um pouco no palco. Olha que você vai conseguir, viu? Chegando agora Diego Arnaldo. E mostra que sabe falar a verdade, pelo menos dessa vez. Já tô sabendo os mínimos detalhes desta sua infidelidade. Eu não quero acreditar que até no fim cê vai negar quem não me enganou desde o primeiro instante. Quem garante? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que dormiu com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Vai. Me mostra que sabe falar a verdade, pelo menos dessa vez. Já tô sabendo os mínimos detalhes desta sua infidelidade. Eu não quero acreditar que até o fim cê vai negar que não me enganou desde o primeiro instante. Quem garante? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que dormiu com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que o seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido?

dia. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. No seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Inara, meu véu de luar. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar. Dizendo pra mim, vem me amar. Inara é minha queixa que me faz o bem. Não troco minha amada Inara por ninguém. Inara, Inara, pá. Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara. Inara, Inara, Inara, cura para minha dor. Oh, oh, oh. Meu tudo, minha flor. Mas se é pra falar de amor, eu falarei Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, Inara, para minha dor. Oh, oh, oh. Meu tudo, minha flor. Mas se é pra falar de amor, eu falarei. Esse foi o seu Conexão 96 dessa tarde maravilhosa de segunda-feira, agora 5 ponto. Você curtiu o Catinguele e Nara e... Pra começar muito bem sua semana com o pé direito, olha, sempre é uma honra ter você aqui. Graças à sua companhia, às suas indicações, que o Conexão 96 é o que é. Esse sucesso todo graças à sua colaboração. Olha, permaneça aqui sempre que puder. Um grande abraço pra você. YT414 Rádio Nossa FM 96,3 Oliveira, Minas Gerais. Transmitindo ao vivo 24 horas para mais de 30 cidades do Centro-Oeste e Sul de Minas. Nossa FM, cada vez mais nossa. Apoio Cultural. Fique por dentro. O Papa Francisco alertou sobre os perigos da desinformação disseminada nas redes sociais e os riscos representados pela inteligência artificial quando usada para manipular consciências. O pontífice fez essas declarações durante seu tradicional discurso de Ano Novo aos diplomatas, feito no Vaticano. Francisco pediu que se ofereça aos jovens ferramentas essenciais para promover habilidades de pensamento crítico, para fornecer ainda os meios necessários para o crescimento pessoal e a participação ativa no futuro de suas sociedades. Ele concluiu o discurso pedindo uma diplomacia de esperança, que é uma diplomacia da verdade, segundo ele. Fique por dentro. Em Oliveira e região, é assim! Meu nome é Rosane, eu sou do bairro Acácio Ribeiro e eu só ouço a Nossa FM. Tá todo mundo ouvindo a Nossa FM. Nossa FM, informa a hora certa. 5:02.

coração viajar. Vai chegar nessa paixão viajar. Vai chegar se o coração viajar. Vai chegar nessa paixão viajar. Vai chegar. Nossa FM apresenta Arquivo Nossa FM. Perdi pra sempre o grande amor. Apoio Cultural. Nossa FM. Informa a hora certa. 5:13. O José contou pra Cida, que contou pro Fernando, que contou pra mim, e eu vou te contar. A CEMIG tá fazendo o maior investimento da sua história pra Minas ter mais energia de qualidade. É mais energia no campo com as novas redes trifásicas, é mais energia e sem desperdício nas escolas e hospitais, e mais energia para as cidades com a entrega de mais de 200 novas subestações. E isso não sou eu que tô contando não, é o que todo mundo já tá começando a ver. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Segunda-feira e estamos chegando com mais uma edição do Conta Tudo, abrindo mais uma semana. Fala, Kel. Fala, Johnny. Mais uma semaninha pra gente fofocar, tricotar, falar de novela, daquele jeitinho que você gosta. Sempre muito bom a gente atualizar tudo que tá rolando no mundo dos famosos, no mundo da novela. A mania de você, por exemplo, que já abre a semana com o Volney confirmando a Viola as informações sobre Filipa. Ela tá de olho em tudo, o povo pensando que ela tá morta e ela lá, movimentando os pauzinhos dela. É uma águia. Ó, a Berta vai dizer ao Tomás que contratou a auditoria e a Luma vai comentar com a Mércia que lembrou da Viola ao experimentar o tal prato lá no restaurante Brisa. Esse temperinho da Viola, vou falar, ninguém perde, hein? Você vê que todo mundo pega pelo tempero. Que isso, deve ser um tempero bem marcante. Não é que, ó, tem um molho. A Berta comunica a Mavi que vai aguardar o resultado da auditoria e o Iberê avisa a Mavi que um fundo de investimento canadense está interessado em se associar ao Albacoa. Ai, gente, será que quem vai comprar vai ser a Viola? Você vê, ia ser interessantíssimo. Ia ser uma reviravolta, vai, fala sério. Eu gosto quando tem essa mistureba, assim, esse final. Ai, meu Deus do céu. Imprevisível, em mania de você. Conta tudo, tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada. Celular sem sinal de internet, a saudade hoje tá bloqueada. Aqui deve cerveja no copo de requeijão, lugar perfeito pra quem tá sem coração. E a trilha sonora dos abandonados é por conta do fulano e o seu teclado. Quando toca pisadinha, esse toquinho me judia. Eu lembro que ela pisa na minha vida. E quando toca pisadinha, esse toquinho me judia. Eu lembro que ela pisa na minha vida. A desgramada pisa. E pra cantar pisadinha mais estourada, aí sai a rodada. Cheguei aqui, meu nome do Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada. Celular sem sinal de internet, a saudade hoje está bloqueada. Aqui deve cerveja num copo de requeijão, lugar perfeito pra quem tá sem coração. E a trilha sonora dos abandonados é por conta do fulano e seu teclado. E quando toca pisadinha, esse toquinho me judia. Eu lembro que ela pisa na minha vida. E quando toca pisadinha, esse toquinho me judia. Eu lembro que ela pisa na minha vida. E quando toca pisadinha, esse toquinho me judia. Eu lembro que ela pisa na minha vida. A desgramada pisa. Vai pisando, Raiz, sai a rodar. Diego Vitor, o que é estouro? Tá no pisadinho. Segura, Raiz. Bom demais. Satisfação, Raíssa, a rodada tá aqui com a gente cantando a pisadinha. Ô, é uma honra pra nós, viu? Obrigado, irmão. Valeu, você garoto, obrigado, sucesso vocês, hein? Nossa FM, do jeito que você gosta. Chega pra cá, Jorge Matheus! Chega aí, Sorocaba! Ô, Fernando Sorocaba! Como é que vocês estão? E aí, meu irmão? Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Ah. Olha, você tá ouvindo um sim de quem disse não pra tantos caras. Jorge Matheus. Ela já se machucou demais. Promete que vai ser um bom rapaz. E se ela disser vem, cê pega e vai. E não solta nunca mais. E não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha. Nunca mais. Olha como ela te abraça. Olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre se não ela escapa. Demorou demais esse encontro, mas chegou. Faz barulho aí pra Jorge Matheus. Demorou em Sorocaba. Tá bonito, bonito. Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Ai, ai, ai, ai. Olha, você tá ouvindo sim de quem disse não pra tantos caras. Ela já se machucou demais. Muito, muito, muito. Promete que vai ser um bom rapaz. E se ela disser vem, cê pega e vai. E não solta nunca mais. E não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha. Olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre se não. Assina em cima, vai. Lembra assim. Outra dessa cê não acha. Olha como ela te abraça. Olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre senão ela escapa. Como deveriam ser. Nem toda a história toma o rumo certo. Nem toda a estrada vai. Se alguém muda a direção, tudo acabou no meio do caminho. Só ficou a frustração do que poderia ser. Que decepção, não tem solução. Tenho que esquecer. Perdi o chão, chegou o fim. louco, eu estou morrendo. Mas não te amo menos. Nem sempre as coisas são como deveriam ser. Nem toda a história toma o rumo certo. Nem toda a estrada vai. Se alguém muda a direção, tudo acabou no meio do caminho. Só ficou a frustração do que poderia ser. Que decepção, não tem solução, tenho que esquecer. Perdi o chão, chegou o fim. Pergunto a Deus se eu mereço tanto sofrimento. Ainda vivo desse sentimento. Meu coração, sem direção, anda vivendo das lembranças que eu tenho aqui. Pouco a pouco eu estou morrendo. Perdi o chão, chegou o fim. Pergunto a Deus se eu mereço tanto sofrimento. Ainda vivo desse sentimento. Meu coração, sem direção, anda vivendo das lembranças que eu tenho aqui dentro. Pouco a pouco eu estou morrendo. Te amo menos. Não. Não. Não. Vinil Nossa FM. Músicas que marcaram época, vidas. Os maiores sucessos de todos os tempos você ouve aqui. Quero ver. Não importam seus atos. apoio cultural. 5h29. Programa da Alegria. Suas manhãs com muita irreverência. Informação, horóscopo. De segunda a sexta, de 9 às 13 horas. A Casa de Carnes MG tem o melhor kit da cidade e conta com os mais renomados açougueiros de Oliveira e região. William, Ronaldo Sassá, Vinícius e o Toninho. A entrega é rápida e os preços sem igual. Casa de Carnes MG, Praça Miguel Madeira, 70, bairro Aparecida, aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A Fabiana faz o frango assado mais gostoso de Minas Gerais. WhatsApp 37 99801-6899 ou no fixo 3331-7809. Casa de Carnes MG, a preferida de Oliveira. Design Home. Você sabia que a escolha de um bom jogo de cama pode te ajudar a dormir melhor? Essa escolha interfere diretamente na qualidade do seu sono e por isso é fundamental ficar atento e considerar o tamanho, tecido, quantidade de fios e a sensação térmica dessas peças. Antes de fazer a escolha, leve em consideração o modelo da sua cama, ou seja, se ela é tradicional, de solteiro ou king size. A quantidade de fios é o que predomina a maciez do seu jogo de cama. Mas existem pessoas que ainda preferem aqueles com menos fios. O ideal é ter um modelo de jogo de cama para o inverno e outro para o verão, sendo que os mais frescos são feitos de seda, linho e algodão. Top Design Home. Dele, sem ter ela em casa, bateu a mão no travesseiro e não encontrou nada. Primeira noite dela, de volta à casa dos pais, bateu um desespero, lá não se encaixava mais. Ele, com insônia, mandou uma mensagem pedindo socorro, gritando saudade. Ela olhou, mas não quis responder. Deu o primeiro passo de quem quer esquecer. E o segundo passo foi sair pra beber. E o terceiro passo foi sentir saudade e responder: me tira daqui, me leva pra casa. Eu busco as minhas coisas, eu me desfiz as malas. E pela demora ele não falou nada, porque ele pegou no sono, ela pegou raiva e pegou outro cara. Me tira daqui, me leva pra casa. Eu busco as minhas coisas, eu nem desfiz as malas. E pela demora ele não falou nada, porque ele pegou no sono, ela pegou raiva e pegou outro cara. Mais uma história de amor que parou na metade e nem foi por falta de amor. Foi desencontro de mensagem. Pedindo socorro, gritando saudade. Ela olhou, mas não quis responder. Deu o primeiro passo de quem quer esquecer. E o segundo passo foi sair pra beber. E o terceiro passo foi sentir saudade e responder: me tira daqui, me leva pra casa. Eu busco as minhas coisas, eu nem desfiz as malas. E pela demora ele não falou nada, porque ele pegou no sono, ela pegou raiva e pegou outro cara. Me tira daqui.

Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, erguei-vos e não temais. Para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mais top do rádio. Entra dentro do meu peito, leva um susto. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Meu chapéu sumiu, meu chapéu sumiu. Sua playlist em um só lugar. Eu vou tentando te agarrar e você te chega pra cá. E o desejo só aumenta olhando em teu olhar. A sua rádio do seu jeito. Mais música. Muito mais rádio. É a melhor. Nossa. Nossa. Nossa. Em Oliveira e região, é assim. Oi, sou a Fatinha aqui do bairro Dom Bosco. Também estou ouvindo a nossa FM. Ouvindo a nossa FM. Suas manhãs têm sabor de clássicos sertanejos no programa Parada Sertaneja. De segunda a sexta, de 5 às 9 horas. Apoio. A Casa de Carnes MG tem o melhor kit da cidade. WhatsApp 37 99801-6899 ou no fixo 33317809. Casa de Carnes MG, a preferida de Oliveira. Nossa FM. Thank you.